3395. Secundário 3395, primário, 2 segundos. Firmo. Tá. 59, a torre informa a chuva moderada sobre o campo. Dona 759, controle. Ativo. A torre informa a chuva moderada sobre o campo. Obrigado pela informação, você quer continuar. Luna 093 autorizado, chegada bom, e ajuste 1021, como chuva moderada sobre o campo. É, 1093 autorizado, chegada bom, 1093. Uma 8. 308, 1865. Luna 759, ajuste agora 1021. Bom, 865, iniciou a remetida, subindo 2.000 pés. Remetida para 2.000, aguarde vetores para a nova aproximação. Gente, 865. Bruno 865, agora seus vetores para a nova aproximação, curva à direita na proa 220. Direita 220, Bruno 865. Azul 4040, Juliette, confere, aguarde o estágio para a cota. Bruno 865, curva à direita na proa 280. Direita 280, 1865. Azul 4040 para a cota. Azul 4040 autorizado com fins via Tapezulu 21, nível 360. Decolada pistão no zero, curva direita, saída água, telefa. Responde 5115, controle no 20, decimal 8. 151-5. Contagiamento correto, azul 4040, chama para pushback acionamento. 2000, ajuste meio 20, forma localizador, livre aliança. 2000, meio 20, autorizado X-ray, reportarei estabilizado, 1759. Pode voar o Índia Serra, presente? Negativo, mantenha o perfil da chegada. Tudo bem, Salvador, bom dia, 3890 com a Juliette, autorização. 3890, Juliette confere, autorizado, Recife, via rota do plano, nível 330. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Aru. Responde 5114, controle 120, decimal 8. Outra 3890, autorizado, Recife. Nível 330, rota do plano, decola da 10 com curva esquerda na Pucaru. 5114 ao código, 208 ao controle. 3890 está no 612. 3890, contagiamento correto, chama para pushback acionamento. Bora. Curva direita na proa 350, limite ao lado. Teria a possibilidade de curvar à esquerda para proa Duna, devido à formação aqui à direita? O módulo foi bom no 865? Afirmo, 865. No 865, controle? Prossigo no 865, haveria a possibilidade de esquerda proa de Duna para evitar a formação à direita? Autorizado, então, esquerda, na proa de Duna, nesta proa intercepto localizador. Descente esquerda, Duna 8, na frente. Estabilizado no LS, visual com campo, gol no 8, 1759. E complete final e LS, torre 18, na frente. Obrigado, bom dia. Para táxi. Gente, desça até 4000 após desvio e voe pelo... Afirmativo, após desvio, retorna ao perfil da Star 1093. Estabilizado ILS, passando externo. Pouso 759 avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 1 meia 12 0 graus, 5 nós, pista 10 molhada e escorregadia. Autorizado o pouso 190, voo 9759. Voo 1093, desça para 3.000 pés, ajuste 1020. 3.020, 1093. 865, informa agora, ajuste 1020. 1020, voo 865. Aeronave 3, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo velocidade no 093. Pela forma meu, Romeu Fox Delta Lima, informação em curso Kilo, aguarde para 4. No 759, solos 49, libere a direita, via Foxtrot, chame solo, 121, decimal 9. Direito, 119, no 759, banheiro. Estabilizou o localizador, 1865. Mente complete final, ILS XG, torre 1895. 18, decimal 95, gol 1865. Solo da 3890 para o táxi, está com 169 a bordo, 3 horas e 25, Salvador. 865, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7865. Gente, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 em Índia. Próxima ponto de espera, chama a torre, 1-8-95, altímetro 1-0-2-0. Chamar a torre lá, 3-2-0. Mas pistão no zero molhado, aí escorregadia. Paciente, tem livre pouso, baixado travado, 1-8-5. Romeu Foxtrot Lima, Proquadro. Pronto, Romeu. Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima, autorizado Salvador para Serra Índia, Romeu Índia, Barra Grande. Decolada pista no 7, ingressando no litoral sul com curva direita a 500 pés. O transponder 0171, no controle 120, decimal 8. Combate, Romeu Fox Lima. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, chama a no 8, decimal 9, 5, altímetro 1020. Antes da Juliette, Alfa, da Juliette, plano 759. Plano 759, ingressa Juliette para Portal 9. Portal 9, no 759. Tá, Romeu, Romeu Foxtrot Lima, autorizado, o acionamento chama para o táxi. Torre Salvador, bom dia, 093 da Gol, estabilizado ILS X-Ray. Plano 093, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1020, pista 10 molhada, escorregadia. 71093. Correção 3890, autorizado, decola de imediato. Negativo, mantém a posição, 3890. Ok, vai ser. Plano 865, solo 52, libere a direita e chame solo 121 decimal 9. 21 decimal 9, 1865. Azul 4040, autorizado para chegar em acionamento, chama para o táxi. Solo Salvador, boa noite, 65, está liberando pista. Boa noite, 65, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, boa noite, 65. 10, vento no 40 graus, 7 mais. Livre, pousão 10093. Romeu Fox Team, autorizado táxi da Paixão Papá, ajuste no 020. Autorizado ingresso, a parte aérea pronto, Papai Romeu, Romeu Foxtrot Lima. Sim. 3890, autorizado a aérea, manter pistão 10. Agora está autorizado para 3890. Romeu Foxtrot Lima, autorizado a decolagem, vento no 30 graus, 8 nós. Abre uma no 093, solo 55, direita, 1219. Direita, 1219, gol, 1093. Papá Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, decolar 255, controle, 120, decimal 8. 208, meu comandante, tá, regresso. Controle Salvador Cordial, bom dia, Papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima. Papai Romeu, Romeu, Foxtrot Lima, litoral, reporte através do farol da Barra, ajuste 1020. 1020, depois será farol da Barra, Lima. EC-17 autorizado via chegada Bonf, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1020. Confirma a autonomia? 7 azul 4040, táxi autorizado via Índia até o ponto de espera da pista 1-0. Próximo ao ponto de espera chama a torre 1-8, decimal 95, altimetro 1-0-2-0. Zero, decolada 57, controle 120, decimal 8. Chama 208, 390. Controle 13890, decolou. 790, suba ao nível 330, saiu da PUCA. 330 na PUCA, 3890. Pode Guajamo? Pode 2000, autorizado. 2000 chama, ok, T330. Azul 4040, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 30 graus, 9 nós. Controle, autoriza um 2360 pela direita pro número Fox Black Lima, sobrevoo na região próxima ao a sua primeira curva. Pinto autorizado. Certo. Azul 4040, decolado ao 01 no controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. Controle, bom dia, Azul 4040, decola na Arbor. 4040, contato radar, suba ao 360 via saída Arbor. Sobe via 360, 4040. Comodoro Tuberoso, que está na linha litoral, Romeu Foxtrot, 7-0. Bem, tinha porte para ver fora da barra. É, vou olhar fora da barra, Leilão. Romeu Fox Lima. Gente, tem frequência livre no tráfego informal, Romeu Fox Lima. Adeus, meu comandante. Passão 60, chame 101-2685, até 12545. Chamar Recife em 12685, alterne 12545. Vou chamar o centro Recife agora, bom dia e bom trabalho. 3890. Informação, quilo. Oxenei 6211, quilo confere, autorizado galeão, via rota do plano, nível 360. Decola da pistão no zero, curva à direita, saída da El, Leda, Irume. Transponder 5143, controle 120, decima 8. 360, nível autorizado, segue rota do plano, decola da 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Irume. 543, transponder o controle 208. Estacionamento 12 no 1, chama para pistola de estacionamento. Chamará a gate 5. Paulo Salvador, ponto azul 4201. 4201, informação em curso quilo. Contato para agora. Azul 4201, autorizado Campinas, via rota do plano, nível 340. Decola da pistão no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5137, controle 120, decima 8. Alto 4201, autorizado Campinas, via rota do plano, nível 340, decola pista 10, saída da El, com curva à direita, saída da El, Leda, mostra. Transponda 5137, controle 20, decola 8. Azul 4201, no cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Ajuste 1020, forme localizador, pistão 0. Azul 2710, informação aqui no confere, aguarde o teste para a Hello, good morning, this is Aeroplane 0083. We are stand 11 and we are completely ready with information on Juliet. Aeroplane 083, information conseguida, stand by to copy. Standing by for copy, experience for Aeroplane 083. Acabou a formação com o Skill, aguarde distante para a costa. Azul 4060, chame Recife em 1288. Azul 4040, chame Recife em 1288. São 3517, 0020 é o ajuste, livre LS, acuse localizador. Autorizado Aracaju, nível 970, decola pista no zero, curva esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador Perona 208, transponder 0276. Cuidado Aracaju 170, decola da 10 com curva esquerda, saída Conde, Golf 677, frequência de controle 208, transporte 0276, azul 2710. 2710, o cotejamento é correto, pronto, o selecionamento. 2710. Papa Romeu, Mike Sierra Golf, poderia confirmar o PAD 511 por isso que decola? Andrei 517, chame a torre, 18995. Conforme a rota do plano de voo, controle de Salvador opera 120.8, transponder 51923. Negativo, dá uma chuvinha aqui, mas ela está sola. Sejo 3597, pista molhada, vento 130 graus 92 nós, livre pouso, estou no zero. Gente, para acionamento táxi, decolagem, chame torre 118.95, o ajuste altímetro no 021. Fazer 83, right to copy. Vai copy, Grant, só responder a partir do 83. 32, carro de terra, Eco Lima, flight level 380, runway 10, right turn after departure. Dial, departure, leader, and module transition via upper Zulu 10. Pubave, upper Zulu 16, after confirmed flight plan route. Approach control frequency 120.8, squawk 5130. Head up, I see a 3 still to destination, flight level 380, runway 10, right turn, dial, upper Zulu 10. And then upper Zulu 16, frequency for departure 1208, squawk 5130. After dial, after leader and motive transition, Mike Oscar Tango Victor Alpha. After departure, right turn to dial, Mike Oscar Tango Victor Alpha, upper Zulu 10. Aeropa 083, 083. Aeropa 083, come on, to push back and start up. Push back and start up for Aeropa 083. Salvador, bom dia, C3, 1-3, salvação, pelo plano para a Copa 360, Galeão. Simulatão 3-1-3? Atento, 3-1-3. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola pistão no zero, a curva à direita. Saída da El, Leda e Rumi. Via Open November 857. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5134. Autorizado 360 para Galeão, pela Open November 857. Decola da 1-0 com curva à direita, da El, Leda e Rumi. 120.8 controle, 5134, transponder, está 31. 3153, o contagião está correto, estão pronto para o pushback pelo metro. Alô, Salvador, bom dia, Oceanário 6225, informação quilo no 07, autorização Brasília 320. Matéria no 0, 3597. Confirmando, Mike Serra Golf ali mantém 107. Controle Salvador opera 120.8, transponder 5156. Autorizado 380 para Brasília, rota componente plano de voo, Zulu 17, decola pista 10, primeira curva à direita, arbora, transição elefa. Controle 120.8, transponder 5156, Oceanair 6225. Oceanair 6225, do Jovem Saparretti, pronto, pushback, funcionamento. Chamará quando pronto, Oceanair 6225. Azul 2783, está autorizado, vitória da conquista, nível 180, decola pista 10, a curva à direita, saída Arbor Elefa. Após óculos, eu posso prosseguir direto conquista conforme a rota do plano de voo. O controle Salvador opera 120.8, transponder 5145. Autorizado 180, da 10 à direita, Arbor Elefa, ao voar com pista 208, ou no 45. E não tem condições de cumprir o gradiente de subida na água. 208 ao controle, chamando para o outro de extremamento, azul 2783. Então 3517, autorizado táxi Alfa, reportando seu táxi direto. Alô, Salvador, bom dia, Bruno 093, autorização com CINF, tá ciente da Lima. Bruno 093, aguardo, pushback para o mesmo. Bruno 963, tem que dar uma autorização para Galeão, para a posição 03. Bruno 963, aguarda a cópia. Paulo, tá 3153, pushback, essa lá. Filme. Tá, 3153, pronto, para você ver aqui essa área. Autorizado, chame tá, 3153. Autorizado, reportar ela. 3517, informo que ele aguarda a posição 04 ser liberada. Bruno 093, pronto com a pé. Pronto com a pé. Autorizado com fins, o nível 360, decola a pista no 0, curva direita, saída, árvore elefa, piso 21. Controle Salvador Opera 120 decima 8, transponder 51152. Autorizado com fins, nível 360, decola 10, curva direita, saída árvore elefa, pêndulo 21, controle de saída 208, código 5152, gol 10093. Está correto, estamos no pushback pelo menos. Chamarei. Europa 023, we are ready to taxi. Táxi, Europa 03. Standby, Europa 03. Autorizado Gael, nível 360, decola pistola 0, a curva direita. Na saída da El Lederumi, via para November 857, Postmont. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5147. Autorizado 360 para Galeão, falando a 10 curva direita da El Lederumi, até November 857, Postmont. Paulo Salvador, o gol 1963. Diga. O 63, após a posição Leda, segue Irume ou vai até Bótica? Irume. A saída da El, transição Irume. Após o November 857, após Moço. Mike, Oscar, Lima, Serra Uniforme. Sete, entendi. Da El. É, Leda e Rome, cliente, né? Não tem transição na subida, obrigado. Thank you. 3, approve the taxi until Avim gate 06. Avim to gate 06, Europa 083. Autorizado táxi via Juliette até posição 0441. Com 3153, autorizado táxi via Índia, posto 010, chame torre 11895, ajuste 10021. Via Índia, lá com a torre, tá 3153. Paulo Salvador, Gol 9865, tem informação pela autorização Brasília. 1865 para Pará, Guarelefa, aguardando o copy, informação em curso é Lima. Atenta, Guarelefa, toma atenção, 80. APTA 8487, a pista ainda molhada, operação visual. Para fazer o ET, continue o táxi via Menem para o taxi India. Rodem ponte 1110, contact the tower 18 small 95, connect 1021. Ok. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, a curva à direita, saindo da árvore elefa, via piso 17. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transfondo 5153. Autorizado para Brasília, nível 360, via piso 17, decola na 110, na árvore, transição elefa, primeira curva à direita, 120, decimal 8, ao controle, 5953, ao transfondo, derrubou 1865. 8-65, do janeiro, está correto, tinha um ponto curto de estacionamento. É possível direto Vitória da Conquista para diminuir a nossa sala? Vai de Serra Golf, autorizado a ascensão ao nível de voo 100, negativo Conquista em função de tráfego em sentido contrário. Obrigado, autorizado a centena. Autorizado Elefa, Mike Serra Golf. Obrigado, Elefa. Fala Ventura, 30 graus, no 2 nós. Autorizado a Diana, decola da 10 para 3-0-3. Táxi do R2 da Europa, pode ser autorizado. Para inspeccionamento, chamando pronto, para o táxi. Do Xené 6211, no chame pronto para o táxi. Acolhimento 6211. Salvador,

360, autoriza pro de dial, direto? Tem perfil da subida até o 3153. Mandando perfil. Salvador, bom dia, Passaredo 2229, informação Lima. Passaredo 2229, chegada Mari, na proa de Mari, intercepta a chegada 1021-021, reporte para a descida. Gente, chegada Mari, vamos reportar para a descida 2229. Apta cargo 8487. Continue descida devido a tráfego, 10 horas, 20 milhas, no rumo oeste, mantendo uma centena. Continua a descida, até 5.000 watts, 8.487. Tráfego está mantendo o mesmo nível, no rumo oeste, mantendo uma centena. Continue descida. Sim, era apenas para efetuar a redução. Apta cargo 9487, já efetuou o desvio? Afirma, está bom na Proa Diamã. Proa Diamã, via chegada até 2000, 1021 é o ajuste, acuse no localizador 8487. Via, informa no localizador 1021, 8487. Papá Romeu Mike, Serra Golf é autorizado, proa de Opiló. Direto Opiló. Alternativa 6211 com 169 a bordo, 3:30 alternativa da Copa. Passaredo 2229, inicie descida, desça e mantenha nível de voo 050. Ciente da presente, levando 170 para o 050 2229. 169219. 210208, bom dia. Good morning, Europa 083, climb and maintain flight level 380, via dial departure, Europa 083. Climbing to 380, via dial departure, Europa 083. 4201, a linha decola, 10, vento 1, 40 graus, 102. A linha decola, 10, azul, 4201. Dois, dois, dois, nove, mantém ainda a proa de Mari aguardando o estado. Vai escutando. Dois, dois, sacaram o espaço de sete, atual pequeno desvio, novamente à esquerda de Tolkien, para se interceptar o IANES. Morte ao término do desvio, espaço de sete. Comportamento, dois, quatro, sete. Controle, é o Mike Serra Golf. Se não houver tráfego no sentido oposto, haveria possibilidade de voar a Conquista? Autorizado ou pior? Eu estou voando pior, Mike Serra Golf. Mike Serra Golf, 3, 7 milhas oeste de Salvador. Serviço radar terminado. Chame Recife para autocorrido. Chame Recife para informação de voo e alerta na frequência 1288. Ingressa agora no espaço aéreo Golf e autocoordenação 2345. Sete, vai chamar Recife 288 e na linha para autocoordenação. Obrigado e bom dia. Posição 8 93 autorizado, sempre um táxi. Mandei para o táxi, Gol 903. Fala, Gol 865, puxa o vexionamento, posição 10. 87, O 1865, aguardo o vexionamento. Está dando 1865. Passa 2 mil pés. Azul 42, 01 no contato radar. Vigilância, saída via da El. Via da El, azul 42, 01. Tram 3153. Chame Recife 1251. 251. Controle, o ato cargo 8487, vai ter que manter a esquerda da interceptação ainda do localizador até próximo ao Índia Serra. Autoriza voar no dia depois direto ao Índia Serra? Índia Serra negativo, o ato 8487. Efetue desvio necessário, desça para 2 mil pés e reporte em condições de ser vetorado para a final da 1-0. Gente, contaremos então. O A3-4-7. Salvador, bom dia. O Azul 4958 com a informação.